Atenção, crianças! Não fiquem na rua! O terrível homem mau está ali no bar. Eu sou o homem mau. Eu sou mau. Mau mesmo. Vendeiro, traz cachaça com farinha pra todo. Vamos logo. Mistura esse negócio aí. É pra todo mundo beber. Onde vai, moço? Eu vou indo embora. Eu nunca bebi. E nem vai beber. E você aí? Como é o seu nome? Meu nome é Pedro. Era Pedro. Agora é defunto. Sua cara muito feia dava medo até de ver. Quando entrava na cidade dava tiros pra valer. Não tinha nenhum amigo, só vivia pra matar. Certa vez numa vendinha, veja o que foi se passar. Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor. Então, tá dormindo? Traz o uísque logo. Não tenho uísque. O que é que eu bebo, então? Bebe leite. Quem bebe leite é bezerro. Toma, aprenda a respeitar o homem mau. E essa mulher, de quem é? Essa mulher é minha. Era sua, agora é minha. Certa vez mais um bandido apareceu no povoado. Pra matar o homem mau, ele veio contratado. O homem mau falou pra ele: você veio me matar. A madeira do caixão você já pode encomendar. Então você veio me matar, não é? Quem é você? Eu sou o famoso Billy Gancho, por quê? Pronto, era Billy Gancho, agora é defunto Gancho. Todos têm seu dia certo, todos têm seu fim marcado. Pra acabar com o homem mau veio de longe um delegado. Os dois homens frente a frente lá na rua se encontraram. O homem mau e o delegado desse jeito conversaram. Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça. Você está preso, homem mau. Quem é você para me prender, delegado? Fique sabendo que eu sou o homem mau, mau. É, você era o homem mau. Agora é defunto mau. A justiça sempre vence, terminou aquela intriga. O homem mau amanheceu com a boca cheia de formiga. Lá na sua sepultura escreveram com...